Outro dia eu me vi perdido, chorando por algo que outro alguém me causou. A minha direção veio humana e disse: a gente nasce sozinho e morre sozinho. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu não quis acreditar. Eu não quero acreditar. Eu não vou acreditar. Até aqui tudo foi por nós. É nós. É nós. Uma poção de dedo pra nós, ó. Medo pra nós, ó. Arma pra nós, ó. Até se tá com nós, tá apontada pra nós, ó. Cai entre nós, ó. Como é que desata esses nós? Mais um virou presunto pelo quebra nós, ó. Gata, eu pensei demais em nós, ó. Praia pra nós, ó. Casa pra nós, ó. Mas nós vai virar assunto lá pros nós, ó. Neguinho mudou de vida e esqueceu de nós. Vamos morrer junto na merda e gritando é nós, ó. Outro dia acordei herói do meu inimigo. Mais que a buceta das Kardashian, eu sou perseguido. Falam de reinserção, mas agem igual polícia. Nem me olham no olho, não vão olhar pro próprio umbigo. Eu só crio um colém, poder provar do polém. Não confiar em político, não mais ser refém desse sequestro que vem de 1500 pra frente. Quem hoje fala axé, nos obrigou a falar man. O demônio entende a língua dos anjos, meu bem. O pai da mentira, quem te cobra a verdade, ó, eu, hein. Ó, nós neném e travéi, tá aí pras treta. Tá no inferno e enfia a porrada no capeta. Esquerda pra nós, ó. Direita pra nós, ó. Direito pra nós, não. Bem feito pra nós, né. Pelos preto eu tô em fé. Pelos preto eu tô até o dia que a bala atravessar meu peito. Desde que nós tá no pré, sobre a gente eles têm conceito. 2 anos de sucesso pra pensar em trocar de carro. Nem eu mesmo vi o que eu faço como trabalho. Crescemos culpado, certo é carregar o peso. Fula na frente da bala pro playboy sair ileso. Desde menorzinho tem que andar com alibi, yeah. Pra provar pros cara que eu não sou Alibaba. Quase que eu me conformo e vivo no let it be. Tipo assim, e daí? Deixa ser, deixa estar. Mas não, me afastei do pó mesmo, me afastei do corre. Não quero ir pra um corró, cheio com muita gente. Amo vida, mas por que tão injusta? A solução pra autodefesa é vestir a carapuça. Não é que não querem ver a gente com dinheiro. Pra esses merda, essa porra é uma questão de vida. Ver meu povo com dinheiro é mole, pô. O que não quer é ver a gente de cabeça erguida. Quem anda olhando pro chão tem visão limitada e nunca vai ter uma empresa LTDA. Eu já não vejo meu sapato há muito tempo. Meu pai ensinou só olhar pra onde eu quero estar. Os caras abusando das drogas que é o fim da vida. Eu por aqui fazendo rap pra ser imortal. Eu desisti de começar e acabar com tudo. O resultado de onga, sensação sensacional. E hoje eu te faço tremer 13 graus na escala rista. Igual quando você vê gente tipo Suzana Rista. Tempo passa tic tac, meu som bomba clic clac. Bundas balançando no meu papo reto com pote. Quanto mais sucesso, menos divertido. Eu não era assim, eu sou fruto do meio. Meu coração parece um balde furado. Acho que o vazio me pegou em cheio.